Eles são ridículos, ficam copiando, copiando a matéria, aula toda, todo dia. Que perca de tempo, só os francos mesmo. Chega, eu fico com náuseas, ah, vou vomitar. Vixe, sujei vocês. Ah, os francos. Muita pena deles. Será que existe coisa pior? Pequenos coitados. Sempre pequenos, com manias ridículas. São fracos demais, coitadinhos. Vocês estão com frio. Ah, vocês estão. Ah, os francos. Eles são tristes, decorando, decorando, decorando a aula toda, todo dia. Que perca de tempo, só os fracos mesmo. Chega, eu fico com náuseas, ah, vou vomitar. Vixe, sushi, vocês. Com licença, senhor fraco. Você podia limpar meu vômito ali com o seu caderno? Que você copiou todas as fórmulas pra você decorar? É isso mesmo, vocês são fracos demais. Diego, Mário e os outros, eu piso em vocês enquanto copiam a matéria. Derrubo o caderno, cuspo, mijo, cago, milho. Os fracos, coitadinhos, sempre com frio, sempre com frio, sempre com calor, sempre com medo. Pois tenha medo, pois você é fraco. Os fracos, meus grandes amigos. Tão, tão, tão, tão, tão, tão.